Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Entre o Tempo e o Tudo. Hoje temos muitas novidades e vamos partilhá-las convosco, digamos, em primeira mão. Foram recebidas hoje, ao longo do dia de hoje, e vão preencher grande parte desta edição, que não vai deixar de ter as suas habituais rubricas. Jornal do Tempo, vinil, rapidinhas na brasa, enfim, bons motivos para ficar connosco nesta véspera de São João. Vamos abrir a edição de hoje com o tema de Os Azeitonas, Sinergia do Sol, banda de Miguel Araújo. Ficamos também com o novo tema de uma aposta da Antena Web, Bruno Vieira, com a canção do Adeus. Ouvimos também nesta edição os Serenades com The World Is Mine. Antes, Bruno Guerreiro e Adelaide Ferreira vão cantar-nos Por Querer Demais. Assim que está connosco, muito obrigado pela sua presença. O Entre o Tempo e o Tudo inicia-se agora. São 17 horas, 14 minutos. Boa tarde.

Hola, soy Javier Jurado de Grupo Serenace y un saludo muy grande para Radio Antena Web, para el programa Supernova, para todos los oyentes. Já de volta, quando são agora 17 horas mais 28 minutos, é com grande prazer que estamos aqui na sua sintonia em canal1.antenaweb.info. Para quem gosta, hoje é noite de São João, mas nós por cá temos outro tipo de música para vos trazer. Já sabem que não fugimos muito da norma e hoje, com a Prímula tarada 100%, todos os artistas que passamos no Entre o Tempo e Tudo são artistas com os quais, prazerosamente, de alguma forma, vamos... Com quem, de alguma forma, vamos trabalhando. E é realmente gratificante poder trazer até vós artistas que são nacional e mundialmente conhecidos. Enfim. E que, com os quais nós trabalhamos muito proximamente e, em vários casos, até diretamente. Pois muito bem. E por falar nisso, agora vamos ficar com a música de Birdie, Let It All Go. Depois vamos ficar com a música dos Coldplay, chama-se Up and Up. Músicas novas destes dois artistas. Ouvimos também música dos 21 Pilots, chama-se Ride. E vamos fechar com o tema de Dua Lipa, Be The One. É como se chama a música que vamos ouvir daqui a pouco nesta edição do nosso Entre o Tempo e Tudo. Claro, não sem antes termos tempo para trazer, aliás, daqui a pouco vamos trazer algumas músicas, algumas rubricas, aliás, como a rubrica Vinil do João Santareno, o Túnel do Tempo. Daqui a pouco já vos digo quem é que vai fazer parte desse Túnel do Tempo. Para já, aproxima-se uma sequência musical de luxo com Let It All Go, de Birdie. É com ela que vamos iniciar. Boa tarde com o Canal 1. Nós somos Antena Web. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you just to say something real. There's a light on the wrong and I think you know. Morning has come and I have to go. Driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up.

Agora temos Minuto Saúde e depois Bruno Silva com Aquilo que nos faz sonhar. Voltamos à música portuguesa e às recordações do ano de 2011. A todos, uma boa tarde, quando são 17 horas, mais 47 minutos. Daqui a pouco, as rapidinhas na brasa. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde aborda o testamento vital com o Dr. Rui Nunes. Ora, não há um figurino tipo de cuidados paliativos. Há, genericamente, três grandes grupos, grandes centros de cuidados paliativos em grandes hospitais, hospitais centrais universitários, hospitais de oncologia, portanto, que prestam apoio aos grandes hospitais em todo o território nacional. Depois há, obviamente, unidades móveis de cuidados paliativos, tendencialmente, podem ser de aplicação em qualquer hospital, desde que, obviamente, tenha doentes terminais, o que é, obviamente, também um caso. E uma grande aposta, e aqui eu reconheço que há um caminho ainda grande a trilhar, são os cuidados paliativos domiciliários. Ou seja, não é o doente ir ao hospital para cuidados paliativos, mas é os cuidados paliativos ir à casa dos doentes. Portanto, eu diria que não há uma regra fixa. Vai haver uma modalidade muito grande de cuidados paliativos. É natural que aqueles que residam a 500 metros do Instituto Português de Oncologia tenham mais probabilidade de ir para uma unidade de cuidados paliativos no Instituto Português de Oncologia. Mas se uma pessoa mora no interior do país, se calhar faz mais sentido que os cuidados primários se organizem para levar os cuidados paliativos à casa das pessoas. Portanto, há uma diversidade muito grande de cuidados paliativos, do ponto de vista organizativo e do ponto de vista conceptual, e o sistema ideal é o sistema híbrido, que no fundo consiga agilizar todo este tipo, esta malha fina de cuidados paliativos, para que ninguém no fim da linha fique sem cuidados paliativos e com profissionais adequados para o efeito. Os profissionais, obviamente, são de toda a área da saúde, porque já lá vai o tempo que era uma questão estritamente médica, também não é uma questão estritamente da enfermagem, é uma questão muito diversa. Por exemplo, no nosso mestrado, na Faculdade de Medicina, temos psicólogos, temos terapeutas da fala, temos fisioterapeutas, até temos pessoas de outras áreas que não da saúde, nomeadamente a área da arquitetura, para o estudo de layout e gestão de espaços para cuidados paliativos. Portanto, a grande virtualidade dos cuidados paliativos é que não são o ramo da medicina, nem da enfermagem, nem nenhuma área da saúde. São uma área transversal que rasga muitos domínios da saúde e depois se cristaliza em algo de novo, que é um apoio sustentado, firme e muito humanizado ao doente terminal por uma equipa verdadeiramente multi e transdisciplinar. Esta é a alma, esta é a alma dos cuidados paliativos e é também a sua marca genética. E é com base nestes princípios que se está a implementar em todo o mundo civilizado. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosalvo.pt. Para ser feliz, preciso da luz do teu olhar. Um dia com um sorriso teu é tudo o que me faz despertar, é tudo o que me faz viver. Eu nunca soube enganar o coração. Estou aqui e por ti eu vou lutar. Eu sou. sabes que para ser feliz preciso só poder te abraçar, sentir esse calor que é só teu, sentir esse teu beijo que é meu, é tudo o que me faz sonhar. Eu nunca soube esconder esta paixão. Provei-te com amor aquilo que sentia. Eu só por ti vivia. É bom poder te amar. Estou aqui para dizer do que não queres acreditar. Faz sonhar. Estou aqui e por ti eu vou lutar. Eu sou assim. Eu sem ti não sei viver. Por ti eu vou até ao fim. Estou aqui. Agora, rapidinhas na brasa. Depois temos intervalo. Até já. Os novos Perdientes apresentam rapidinhas na brasa. O programa da parada da paródia. Atenção, muita atenção. Está em sintonia com a boa disposição. Venha daí, amigo ouvinte. Esta frequência é para ouvir frequentemente. Olha, o primeiro-ministro mostrou-se bastante preocupado com o desemprego. Não me digas. E agora? Que medidas vão tomar? Vão despedi-lo com justa causa, é? As estatísticas continuam a dizer que a criminalidade continua a diminuir. Mas é raro o dia em que não assaltam pessoas à mão armada, supermercados e até os contribuintes. Não faças confusões. Estatística é estatística. E balística é balística. Olha lá, já mudaste a lâmpada da entrada. Lá estás tu com a preocupação das aparências. Para que é que eu vou mudar a lâmpada da entrada se nos vieram cortar a luz por falta de pagamento? Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados do Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Quando o almoço encolheu por faltarem os euros, na praia o que lhes valeu foi haver por lá uns rapazões. Onde raio se terá metido aquela mulher? Oh, mãe, deixe lá a tia Perpétua, porque ela safa-se muito bem sozinha e assim mais sobra para a gente, porque a comida não chega para um que sou eu. Quanto mais para três, mais uma tia. O miúdo não deixa de não ter razão. A comida que trouxeste realmente é uma miséria. Ah, pronto, pronto. Já cá faltava a oposição, que só sabe falar, mas não se lembra do que fez. O que é que eu fiz? O que foi? Ah, meu querido maridinho não se lembra do que é que fez ao dinheiro do mês. Não, gastou quase tudo no Euromilhões e depois o que me deixou para comprar comida não deu nem para pagar metade da dívida ao caldeira da mercearia. E o caldeira agora já não desfia tanto, nem me deixou trazer o pacote grande das batatas fritas, vê lá tu. Deixe lá, mãe. Não se exaspere que o pacote pequeno do caldeira dá bem para mim. Nem penso que te vais abotoar sozinho com o pacote todo, ouviste? Bolas! Eu sabia lá que o pai também estava interessado no pacote do caldeira da mercearia. E eu também existo, não se esqueçam. As batatas fritas têm que ser contadas e bem divididas, porque afinal a Perpétua já aí vem. E vem de mãos a abanar, infelizmente. Na tia Perpétua abana tudo. Quando passa a tia Perpétua é que é uma assúbia dela... É lá se tens mais respeito pela tua tia, está bem? É, gente! Larguem o pacote das batatas fritas e a meia melancia. Porque vamos todos comer marisco ali para a esplanada. O quê? Oh, Perpétua, tu estás a brincar, não estás? Tu já sabes, por acaso, os preços ali da esplanada Europa, sabes? Oh, meu querido cunhado, não me venha com problemas económicos ou financeiros. Porque quem vai pagar não somos nós. Estão a ver ali aqueles camões de cabelos compridos. Que grandes rapagões. É, realmente é cá com cada um. São autênticos modelos. São super. Lá isso são. Pois embeiçaram-se cá pela Perpétua e convidaram-me para uma almoçarada de marisco ali na esplanada. Com autorização para levar quem eu quisesse e entendesse. Vamos lá, então, fazer o sacrifício. Espero que eles se aguentem com o déficit, porque nós somos muitos e eles, se calhar, não estão a contar com o déficit 4. Não há problema! Aqueles rapagões estão cheios de dinheiro e muito! E a tia Perpétua aguenta-se com o déficit facilmente. Mas assim, lá 4? Oh, mãe! A tia Perpétua não há déficit que lhe meta medo. Porque com ela, o déficit dos três já aconteceu há muito tempo e a conjuntura já é outra. Os

Há tanto amor nella favorita cantata dal signor Ancona. Nearer my God to thee, played by the Edison Concert Band. Berceuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Resistir é tão artístico quanto criar. No Canal 1, dedicamos um espaço diário à música clássica, com entrevistas com compositores da música erudita contemporânea. Preservamos ainda a música erudita mais antiga, sem perder o foco do seu contexto. Pauta musical, de segunda a sexta-feira, entre as 11 e o meio-dia, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Já de volta depois deste intervalo. Agora são 18 horas e 14 minutos. Primeira parte da Guia dos Astros, já de seguida. Depois Dark Necessaries. Necessaries, aliás. Tema novo dos Red Hot Chili Peppers, a passar aqui no nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. É o decorrer da segunda hora deste espaço radiofónico. Boa tarde. Bom dia, a Guia dos Astros é o seu horóscopo do dia. Hoje, quinta-feira, e atenção você de Áries. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Seu senso analítico está em alta e você pode resolver pendências com muito mais facilidade. Use essa capacidade para solucionar os problemas no trabalho. Estará com um poder de liderança favorecido. Na vida amorosa, seu astral estará um pouco mais introvertido e pode preferir ficar a sós com quem ama. Aproveite o momento, Ariano. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, bom dia para as questões que envolvam pesquisa. Quanto mais discreto for o seu trabalho, mais reflexão você terá. Por isso, não deixe de agir nos bastidores. Sua capacidade intelectual está em alta. Aproveite. No jogo do amor, você sairá ganhando. No campo afetivo, o diálogo terá que ser uma coisa constante. Calma, será fundamental. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, há boas chances de você exercer uma atividade informal, principalmente se for algo relacionado ao artesanato. O trabalho vai exigir dedicação, mas será bem recompensado. Sua energia está em baixa. Mas, a dois, a situação está muito confusa. É muita irritação e pouco diálogo. Você deve procurar o entendimento com o par. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, momentos de meditação vão ajudá-lo a reconhecer com muita facilidade o caminho a seguir. Aproveite o dia para descarregar o excesso de energia acumulada. Escute o que sua intuição tem a lhe dizer e siga em frente. Dica para hoje, as relações íntimas recebem boas vibrações. A dois, tudo pode melhorar bem mais. No romance, a cumplicidade será total. Opa, aguenta só um pouquinho e a gente já volta com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Better place, so I keep an eye on the shadow, smile to see what it. 18h21, ecrã digital, agora no nosso Entre o Tempo e o Tudo. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Hoje vamos falar de proteções. Proteja as suas aplicações uma a uma com um código individual. Se não quer que ninguém aceda às suas aplicações, mesmo que esteja autorizado a usar o smartphone, então é melhor espreitar esta apps. É grátis. O Locker Pro vem trazer aos utilizadores do Windows Phone uma forma de protegerem individualmente as suas aplicações associando um código de padrão ao código numérico. Desenvolvida pela Studio Circle, esta ferramenta acaba por não ser uma proteção totalmente eficiente para além do acesso através do menu principal. Se os utilizadores usarem o menu lateral, conseguem entrar sem código. Mesmo assim, é eficaz em relação aos utilizadores mais novos que usam os smartphones para jogar e muitas vezes acabam por fazer alguma asneira ao colocar posts e imagens nas redes sociais, por exemplo. Esta ferramenta faz também o registro das tentativas de acesso às diferentes aplicações e aí poderá revelar-se mais útil. A aplicação está disponível de forma gratuita na loja Windows Phone. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Pois é. E agora mais uma sequência musical, quando são 18h, mais 23 minutos. Hoje é a noite de São João, para todos aqueles que vão festejá-la por Porto, Vila Real, Viseu, Braga e por outros pontos do país, como os Açores também. Tenham um bom São João. Claro, também na companhia da nossa programação. Vamos seguindo agora com o tema de Charlie Puth. A música chama-se We Don't Talk Anymore. Vamos também ficar com a música de David Guetta, Sia e Fetty Wap. A música chama-se Bang My Head. Ouvimos também nesta edição a música de Jamie Lawson, chama-se Someone for Everyone. E vamos acabar com um tema lindíssimo também. Chama-se Pity. Aliás, este tema sim, é um tema bonito. Mas também fica com Pity Party de Melanie Martinez. Músicas novas que vão chegando à Antena Web. Uma ótima tarde, no caso com o Canal 1 e com o Entre o Tempo e o Tudo. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. My brain, oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might be. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Like we used to do. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overthought, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, something I'd like to say. If you feel you've lost a little faith along the way, if you ever wonder how you came to be here, I need to tell you that you've got nothing to fear. There are reasons for the way that this world works. There are reasons, and though sometimes it still hurts, don't worry. Find love in a hurry. Don't fret, don't fret. It's love not giving up yet. It's hard won, hard won. Love doesn't care what you've done. Someone here for everyone. Now all my sisters, brothers, all of my siblings' sons, all my childhood lovers and the others that I've run from. There are reasons for the way that this world spins. There are reasons, and if you can't find your way, don't worry, don't worry. If you can't find love in a hurry, don't fret, don't fret. This love's not giving up yet. It's hard won, hard won. Love doesn't care what you've done. Someone here forever. It's love. E agora temos a segunda parte da Guia dos Astros. Daqui a pouco mais uma sequência de músicas, mas desta vez em português. É isso aí, já estamos de volta, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Bom dia para se engajar num trabalho concentrado. Através da ação, você consegue excitar melhor a sua inteligência. Hoje, o dia favorece a abertura de novos caminhos no setor profissional. Ouça a opinião dos mais velhos. Sua vida amorosa vai estar bastante movimentada hoje. A relação está precisando que você dê mais carinho ao seu companheiro. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, o contato com a família é de grande importância para você. Por isso, não perca a chance de estreitar os seus vínculos de parentesco. Terá muito com o que se ocupar, mas o desejo de ser útil vai estar em alta. O clima é de total cumplicidade com seu parceiro, compromisso e seriedade. É isso que o seu coração mais deseja agora. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, suas esperanças serão renovadas, mas não comente os seus planos com ninguém. Terá muito o que fazer no ambiente doméstico neste dia. Quem trabalha por conta própria poderá faturar uma grana extra. Viva! É hora de você curtir a vida a dois sem medo de ser feliz. Não recuse o apoio da pessoa amada em suas decisões. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, a chance de se engajar num trabalho voluntário. O astral também é favorecido para quem deseja começar o dia com uma atividade física. Aproveite os momentos com a família e não perca a chance de ouvi-los. Para não ter problemas na sua relação, fique longe de gente negativa. O romance estará como sempre desejou, delicioso. Bem, meninos e meninas, a gente volta daqui a pouquinho pra gente fechar a Guia dos Astros hoje. Guia dos Astros com Jane de Paula. Já estamos de volta e agora com mais uma sequência musical. Os próximos temas que vamos ouvir são Banda Lusa, que vem até para essa noite, Jorge Ferreira com Só Senti a Solidão, Sons do Minho com Dá-me um Beijinho e Os Minhotos Marotos. Órgão não tem fio. Minhotos Marotos. 18 horas 41 minutos. Depressa a noite para matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti depois de tanto te querer. Sonhas o que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura por aquele lado não estar. Por isso quero tanta noite, pois nela sei que em meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite para matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti depois de tanto te querer. Nem sonhas o que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter.

E pronto, ouvintes, chegamos ao final da segunda hora do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Daqui a pouco há mais, mas para já vamos a um breve intervalo aqui na nossa estação. Assim, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde, claro, na nossa companhia. Vamos ter... Enfim, depois na abertura da segunda parte vamos ter... Da terceira hora, aliás, vamos ter a Guia dos Astros. Para já, intervalo então. Até já! De que cor são as suas manhãs? Assim se iniciam as suas manhãs, com azul turquesa, música erudita, instrumental, relaxante. Azul turquesa, das 9 às 10 da manhã, de segunda à sexta-feira, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Tristezas não pagam dívidas. Bom, a sexta também não, mas pelo menos anima. De segunda a domingo, a melhor programação, os melhores DJs, a melhor música, com mais energia, só mesmo aqui. A sexta.antenaweb.info, onde todos os dias são dias de festa. Duvida? Então aceda a sexta.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Como tudo o que já existe há vários anos, Antena Web também tem o seu passado. Pode encontrá-lo em www.antenaweb.info/arquivo. Este espaço existe para que os ouvintes possam conhecer tudo o que já fomos, como crescemos e como fizemos para chegar até aqui e estarmos como estamos. Foram anos de atividade disponíveis para consulta em www.antenaweb.info/arquivo. Antena Web, nós estamos aqui. Successfully transmission. De segunda à quinta-feira, das 3 às 5 da manhã, DJ Phil apresenta Transmission. 4 edições semanais, 120 minutos cada, em locução russa. DJ Phil apresenta Transmission. De segunda à quinta, das 3 às 5 da manhã, na Antena Web Internacional. Aos domingos, o Canal 1 enche-se de gente de cultura. Um espaço de sensivelmente 30 minutos, onde conversamos com personagens várias da cultura brasileira, maioritariamente. Gentes de Cultura, aos domingos, às 7h30 da tarde, com a condução de Eduardo Tramarim, no Canal 1. Groove Your Soul. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço onde poderá dar asas à sua alma, através do soul e do jazz. Groove Your Soul, um programa produzido pela Universidade Autónoma de Lisboa, com edições semanais, mas que aqui No Canal 1, vamos passar de segunda a sexta-feira. Groove Your Soul, um programa imperdível. Nas madrugadas do Canal 1, a partir da 1 da manhã e durante 60 minutos. Boa viagem. Groove Your Soul. Y'all ready to settle down and get with this? You know, settle into this feeling. Cause you know it's a lot of love here. Love here. Olá, já estamos de volta, a Guia dos Astros falando para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitariano, momento ideal para investir nas associações. Você terá muito a ganhar com a troca de ideias. Tudo que envolva lazer ou esporte pode se transformar num ótimo negócio. O astral está ótimo. Na área sentimental, tudo de bom. O astral é dos mais alegres nas coisas em que envolve o coração. Aproveite então o astral. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, excelente astral para divulgar suas ideias. Você estará seguro para expressar a sua opinião, principalmente em família. Faltará coragem para enfrentar as situações mais difíceis. No romance, a sua discrição vai cair como luva. Nada de sair por aí contando suas intimidades para suas amigas. Reserve-se, capricornianas. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, dia ótimo para paparicar os familiares. Sua esperança será renovada. Você estará cercada de gente querida. Seu único compromisso hoje é curtir a vida e mais nada. Carinho é tudo o que ele mais quer no momento. Não tenha medo de se entregar. O seu amor está bem ali. Então, vá encontrá-lo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, a comunicação será o seu grande trunfo neste dia. Não faltará coragem para enfrentar as situações mais difíceis. Solte toda a sua criatividade e a sua rebeldia e aí se sentirá melhor. Não terá dificuldades para expressar todos os seus sentimentos. No amor, tudo pode acontecer. Aproveite bem o dia, piscianos. Ok, pessoal, amanhã a gente aqui de volta neste mesmo bate-canal, nesta mesma sintonia, com mais um Guia dos Astros, trazendo previsões pra você. Até lá! Guia dos Astros, com Jane de Paula. De volta, são 19 horas, 4 minutos, e depois da Guia dos Astros, temos Sweet Lovin'. Aliás, temos... temos... Good Lovin', assim está correto. Também dos Sweet California. Ouvimos também Marisa com Melhor de Mim e também a música que vai fechar esta sequência e que é de Mia Rose. Chama-se Style. Hoje não é qualquer coisa. É Style. Se ouvinte, uma ótima tarde, quando são 19 horas, 5 minutos. Para todos aqueles que estão a passar por essa fase, bom São João. Let's get the room. Let's make it hot. We get the party rockin', whether you like it or not. Let's get the room buzzin', let's make it hot. We get the party rockin', whether you want 1, 2, 3, 4. Feel like a good road rage, locked in a birdcage. Late night, butterfly, spotlight, stage fright. Can't seem to get a break, trying to find a better way. Worst case scenario, here we go again, go. Center stage burning like a fireplace. Hot to drop, don't stop. If you could see your face, screaming like you're out of place. Lost like you're in a maze. Can't get on the night. teu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Burning flames or paradise. guess I have even hurt you. I should just tell you to leave, cause I know exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. Cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair slicked back white t-shirt, and I got that good girl faith and the tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. Cause we never go out of style, we never go out of style. So it goes, he can't keep his wild eyes on the road. Takes me home, lights are off, he's taking off his coat. Yeah. I said, I heard, oh, that you've been out and about with some other girl, some other girl. He says what you heard is true, but I can't stop thinking about you. And I said I've been there too a few times. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. Cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair slicked back white t-shirt, and I got that good girl faith and the tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. Cause we never go out of style, we never go out of style. Take me James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. Cause we never go out of style, we never go out of E agora temos soluções práticas. Daqui a pouco vamos ter mais uma música portuguesa, bem portuguesa, apesar do título ser inglês. Make Up, o tema de Agir. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Hoje vamos falar de outro erro financeiro. Fazer um crédito para pagar outros créditos. Numa situação de endividamento excessivo, as dívidas começam a avolumar-se e as dificuldades em conseguir cumprir com o pagamento dos encargos adensam-se. Nestas situações, muitas famílias caem no erro de contratar um crédito para fazer face ao pagamento das dívidas em falta. Esta solução pode contribuir para uma sensação de falso alívio, porque, na verdade, os encargos da família aumentam. Qual é a solução? Se está com dificuldade em pagar todos os seus créditos, o primeiro passo é agir. Para evitar uma situação de incumprimento, tente negociar com as instituições financeiras novas condições para o empréstimo. Por exemplo, alargamento do prazo de pagamento ou estabelecimento de um período de carência. Se necessitar, procure apoio nos gabinetes especializados na prestação de ajuda a famílias sobre endividadas.

E já cá estamos agora para o Túnel do Tempo. Gonzaguinha é o artista de hoje no nosso Túnel do Tempo de sucesso no rádio. E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. No ano de 1997, Gonzaguinha estava no topo das paradas de sucessos com a música Espere Por Mim, Morena. Gonzaguinha morreu de forma precoce em 1991 em um acidente de carro na cidade paranaense de Renascença. Gonzaguinha pra você, hoje no Túnel do Tempo. O passado de presente pra você. Túnel do Tempo. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. Até a nossa próxima edição. Horas 32 minutos. Agora vamos até a Babilónia na nossa rubrica Histórias, lidas pelo Luís Gaspar. Eu sei que está um bocadinho mais frio do que ontem e acho que é a altura ideal para acendermos a lareira. Sim, também não está assim tanto frio como para acender uma lareira, mas este calor da alma sabe pela vida. Vamos hoje ouvir uma história que se chama A Torre de Babilónia. Já ouvimos uma história parecida, mas esta é muito diferente da outra. Há mais um casamento. E afinal, o velho não era assim tão mau. É Era uma vez um pescador que tinha três filhas. Um dia, estando ele a tirar a rede do mar, achou que ela vinha muito pesada. Mas muito admirado ficou ao ver que ela trazia um enorme peixe. Mais admirado ainda ficou quando, ao tocar no peixe, este lhe disse: "Vai-me já buscar a tua filha mais velha, senão nunca mais tornarás a colher peixe e ficarás desgraçado toda a tua vida." Foi o pescador muito triste para casa e, tendo contado isto à filha, ela aprontou-se logo para ir com o pai, pois não queria que ele ficasse desgraçado. Levou o pescador a filha ao peixe e, nos outros dias, quando ia pescar, sempre lhe aparecia o mesmo peixe pedindo-lhe as outras duas filhas. O peixe, quando se viu de posse das três raparigas, deu grandes riquezas ao pescador, e se alguma vez por distração este deitava a rede ao mar, mais ninguém colhia peixe senão ele. Passado algum tempo, nasceu um filho ao pescador, e cresceu e fez-se homem. Desde criança que ele ouvira dizer que seu pai tinha vendido três filhas e por isso estava rico. O rapaz foi ter com o pai e disse-lhe: "Desde criança que tenho ouvido dizer que tive três irmãs e que o pai as vendeu a troco desta riqueza que possuímos." Então o pai contou-lhe o que tinha acontecido e o rapaz disse que estava decidido a ir procurá-las. De balde o pai o retirou do seu intento. Ele teimou a ir. Depois de ter caminhado muito, o acaso deparou-lhe três rapazes que estavam às bulhas, e ele, metendo-se no meio deles, perguntou-lhes a causa daquela desordem, ao que eles responderam: "Nós somos irmãos, e acabamos de perder nosso pai, que nos deixou por herança estas botas, esta manta e esta chave. E a contenta é porque todos queremos as botas." O filho do pescador perguntou-lhes para que serviam aquelas coisas, ao que eles responderam que as botas levavam quem as possuísse aonde desejasse ir. A manta, que em uma pessoa se metendo debaixo dela ficava invisível. A chave, que servia em todas as fechaduras. Então o rapaz propôs a venda daqueles objetos, ao que eles anuíram, recebendo logo muito dinheiro e terminando assim a contenda. O rapaz calçou logo as botas e disse: "Botas, levai-me à casa de minha irmã mais velha." Oh, dito e feito, atravessou o mar sem se molhar e viu um riquíssimo palácio, e logo lhe apareceu a irmã, que, admirada de o ver, lhe perguntou quem ele era e como ali tinha ido. "Sou teu irmão", lhe respondeu ele. "Mas eu não tenho irmãos." "Não tinhas irmãos quando nosso pai te vendeu, mas eu nasci depois disso." Ela então mostrou-se muito contente de o ver, mas aflita ao mesmo tempo, e disse-lhe: "Eu sou esposa do rei dos peixes, e se ele, quando vier aqui te encontrar, é capaz de te matar." "Ah, não te dê cuidado isso, minha irmã, pois eu cubro-me com esta manta e ninguém me verá." Chegado que foi o rei dos peixes, o qual entrou fazendo grande barulho, a rapariga contou-lhe que estivera ali um seu irmão, mas que ela o mandara esconder com receio de que ele o matasse. Então o rei dos peixes disse-lhe que muito desejava conhecer o rapaz e que não lhe faria mal. Ouvindo isto, apareceu o rapaz e o rei disse-lhe: "Podes retirar-te. E se te vires em alguma aflição, diz: valha-me aqui o rei dos peixes." Saiu o rapaz da casa da irmã e disse: "Botas, levai-me à casa de minha irmã do meio." Dito e feito, lá deram-se os mesmos casos que em casa da outra irmã, com a diferença que o marido desta era o rei dos leões do mar, que chegou a casa com grandes rugidos e na despedida deu ao rapaz um grande robalo e disse-lhe: Quando te vires em aflição, chama por mim. Depois, foi o rapaz à casa da irmã mais nova, que era a mulher do rei dos pássaros. Lá deram-se os mesmos acontecimentos que nas casas das outras irmãs, e na despedida deu o rei dos pássaros ao rapaz uma pena das suas asas, dizendo-lhe que quando se visse aflito, chamasse por ele. O rapaz, satisfeito por ver as irmãs e com muitas riquezas que elas lhe tinham dado, dispunha-se a voltar à casa paterna. Mas tendo-se perdido no caminho, depois de muito andar, avistou uma grande torre e perguntou que torre era aquela. Responderam-lhe: é a Torre de Babilónia. Quem lá vai, lá fica e lá mora. O rapaz, cheio de curiosidade, disse às botas: levai-me àquela torre. E no mesmo instante, achou-se lá. Mas qual não foi o seu espanto ao ver as imensas riquezas que enchiam as salas, que eram tudo maravilhas. Caminhou, caminhou por toda a parte, até que encontrou uma linda menina, que ficou contentíssima de o ver e, ao mesmo tempo, apaixonada. O rapaz perguntou-lhe o que ela ali fazia. Ao que a menina respondeu: há muito que eu estou encantada dentro desta torre, tendo por companhia um velho que está sempre a dar ais e tem bocados de tão horrível sofrimento que faz padecer o coração. Então o rapaz aconselhou a rapariga a que instasse com o velho para que ele lhe dissesse o motivo de tal sofrimento. O que ela logo fez, mas com grande medo. Então o velho, com muito mais medo, respondeu: conto-te tudo, porque vejo que te interessas por mim e porque sei que ninguém mais no mundo pode penetrar nesta torre. Há no mar um grande caixão que é a causa dos meus sofrimentos. Quando lhe tocam, ainda mesmo que seja um pequeno peixe, são tais as dores que sinto que mais valia a morte, e contudo eu não posso morrer. Dentro desse caixão está um grande peixe, dentro do peixe está um leão, dentro do leão está um pássaro, dentro do pássaro está um ovo, e esse ovo quebrado na minha testa dar-me-ia a morte, o descanso, mas até que ele chegasse teria eu de sofrer tanto, tanto, que é isso que me faz recear morrer. Contou a rapariga tudo ao rapaz, e ele tratou logo de procurar o tal caixão e tudo o mais que ele continha, valendo-se para isso dos maridos de suas irmãs. Para abrir o caixão, serviu-se da chave que tinha comprado aos três irmãos. Logo que se viu de posse do ovo, foi quebrá-lo na testa do velho. Morto o velho, casou o rapaz com a menina e levou-a para a casa de seu pai. Depois foi buscar as irmãs e ficaram vivendo todos muito ricos e muito felizes. Bem, e fizeram muitos meninos. Ouvimos A Torre de Babilónia, uma história recolhida por Adolfo Coelho na região de Coimbra e publicada no seu belo livro Contos Populares Portugueses. Bonita esta história. Eu sempre gosto destas histórias, acho que têm algo de tão mágico. Agora eu vi o Mondego rezar, mar e fados. O convento que cuida a santidade E já cá estamos, depois deste tema. Agora vamos continuar com o fado. Desta vez, Maria Mendes, com o fado que dá pelo nome de... Imaginem só. Estrela da minha vida. E já que falamos em fado, por que não ouvirmos... Ana Rita Prada. É verdade, esta artista que será entrevistada do nosso programa de pouco tempo, do nosso Supernova... Vamos ouvir aqui o fado Quem Somos Nós, numa altura em que já estamos quase a finalizar a terceira e penúltima hora do nosso Entre o Tempo e o Tudo, quando são 19 horas mais 47 minutos. Aliás, depois devemos... Ainda volto antes do intervalo. Até já, boa tarde ou boa noite com o Canal 1. Conduz, estrela que nunca esquecida de nós.

somos nós, chorando o meu próprio sofrimento, pensando o que vai ser. Quem somos nós, chorando o meu próprio sofrimento, pensando o que vai ser de quem somos nós. Bom, o tema é este da fadista Ana Rita, aliás, da cantora Ana Rita Prado, ela que tem uma tendência para fadista, segundo nos conta. Numa entrevista que vamos exibir brevemente na nossa antena web, na rádio antena web, no programa Supernova. Vamos para um breve intervalo, mas antes temos tempo para dois temas, e são eles... Get Ugly, música de Jason Derulo. E logo depois vamos ficar com Red One, Don't You Need Somebody. Assim fechamos a terceira e última hora do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Ainda vamos ter tempo na quarta e última hora para dois vinil, e desta vez estrangeiros, não vamos ser portugueses. É para celebrar, de certa maneira, a edição especial de hoje. Não sei se já repararam, mas temos muitos artistas novos com os quais nunca tínhamos trabalhado, nem de perto nem de longe. E hoje temos a oportunidade de vos trazer estes temas, estes êxitos. Alguns dos casos, estas novidades. 19 horas, 56 minutos. Boa noite. About to get out. Yeah. Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl not. Nah. Tipsy off that piece of rock, like. Ching a lang lang, ching a lang a lang lang. Jeans so tight, I can see loose change. Do your thing, thing, girl, do that thing, like. Get ugly. Diddly diddly diddly diddly. Woo! Diddly diddly diddly diddly. Yeah. Diddly diddly diddly diddly. Get ugly then. Get ugly. Diddly diddly diddly diddly. Get too sexy. Woo! Get too sexy. Yeah. Get too sexy. Woo! So sexy. Diddly diddly. Damn, that's ugly. Bruh. Control. Let's get ugly. It's emotional. Everybody lose control. and I'm an undercover freak, so ain't nothing but trouble. Baby, I'ma take some only 'cause I love ya. People all around the world, sexy motherfuckers. To 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, ya. Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn you. Casa, a sua casa, a nossa casa, a informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o viver e o reviver,

Primeiro, o single, um vinil pequeno, que com 11 anos eu não tinha dinheiro para comprar um LP, um vinil grande. Era um som novo, uma new wave um pouco eletrónica, com pinta meio romântica, que era moda no começo dos anos 80. Ah, e o furor nas festas de garagem. Duran Duran, a banda. Planet Earth, a música. Mas não era só a música. Os videoclipes começavam a ser mais do que uma filmagem do grupo a tocar. A roupa era um must, exuberante, como convinha. E claro, anos 80, muita maquilhagem. E o tema? Um planeta Terra devastado após o apocalipse nuclear, assunto bem da moda na época. A rodar em vinil, Planet Earth, dos Duran Duran. Horas, 13 minutos. Cristiana Pereira, é tão bom ser tua. Olá, eu sou a Cristiana Pereira e estou convosco na Antena Web. Agora vamos a dois êxitos. Kiara traz-nos Gold, enquanto Lucas Graham traz-nos Seven Years. Daqui a pouco temos a segunda parte do vinil, com um tema que particularmente eu gosto. Conto-lhe mais para a frente de quem se trata. Já, aí vem Kiara com Gold, quando são 20 e 17. Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.

Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, algumas pessoas receberam com surpresa a falência da Oi, até então poderosa empresa de telecomunicações que operava no Brasil. Quais as razões desta falência? Certamente que a má gestão, erros estratégicos e incompetência. E a tal crise econômica, é claro. Poderíamos sugerir alguma coisa mais grave, como, por exemplo, dinheiro desviado para negócios escusos ou beneficiar apadrinhados políticos. Escrevi com toda clareza, quando a Oi comprou a Brasil Telecom, que a formiga estava engolindo um elefante, tal a disparidade do negócio. Uma empresa gigantesca como a Telecom ser engolida por uma novata Oi provocou rebuliço no mercado. Até porque o preço inicialmente anunciado era de mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. No final, o negócio foi fechado por mais de 5 bilhões e 900 milhões. Era e é muito dinheiro. Isto sem que a própria legislação permitisse este tipo de negócio. Foi preciso interferência do governo da época, coincidentemente era Lula o presidente, e da Anatel, para que tudo se consumasse. Agora um detalhe. Vamos recordar que a Telecom, a Oi, quem comprou a Game Corp, aquela empresinha fajuta do filho de Lula, por uma grana preta, 10 milhões de reais. Evidentemente que foram poucos os que acharam absurdo o negócio e denunciaram, como o fiz. Depois, soube-se que essa compra também enrolava até um ex-primeiro-ministro de Portugal, que agora está preso. Suspeita-se que houve negociatas envolvendo as empresas de comunicações do Brasil e de Portugal com o então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro-ministro, por estas e outras, foi investigado e preso em sua terra. Lula ainda está solto. Agora cogitou-se que o governo interino emprestasse dinheiro para salvar a Oi, que deve alguns milhões na praça, inclusive em impostos. O mínimo que se ouviu nos corredores do Congresso e do Palácio do Planalto foi: peçam para o Lula ou o Lulinha. Certamente que eles poderão ser agradecidos pelo pontapé inicial dado pela Oi nos negócios de pai e filho que os transformaram em bilionários. Certamente que as autoridades que cuidarão da falência da Oi deverão investigar as contas de seus diretores. Normalmente, estes decretam falência de suas empresas, buscam socorro com dinheiro público, mas suas contas continuam recheadas e seus patrimônios consolidados. Pode-se concluir, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, que a quebra da Oi é apenas mais uma consequência dos malfeitos desta verdadeira quadrilha que tomou conta do país com o seu projeto de poder e não de governo. E cada um está tendo o seu prêmio ao seu tempo. Agora, para deixá-los atualizados, a hora de Cunha está chegando. Ontem, o STF aceitou por 11 votos a zero a segunda acusação que pesa sobre ele. O deputado é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e declaração falsa. Para a Procuradoria-Geral da República, ele era o dono do dinheiro. O STF também entendeu assim. E como a caravana passa, a comissão do impeachment definiu o seu cronograma de trabalho. Inicialmente está marcada para o dia 6 de julho a audiência da presidente Dilma na comissão. Evidentemente que ela não deverá comparecer. Pelo cronograma, o julgamento final deverá ocorrer no dia 6 de agosto. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento: Dorcifui, o gel massageador que alivia suas dores. Horas 32 minutos. Daqui a pouco vinil 80. Aliás, o vinil, hoje estou para o vinil 80. Daqui a pouco vinil, para já os Blue Rumors com Blue Room. E depois Maria Mendes, Come Rain or Come Shine. Mas atenção, porque não é a mesma Maria Mendes. Esta é cantora de jazz, a outra era fadista. Assim vamos seguindo já na última meia hora deste nosso Entre o Tempo e o Tudo. Até já! Blue. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together now. E agora temos Feature Z no vinil. Daqui a pouco, despedidas. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Feature Z. Havia quem lhe chamasse Feature Z, mas sempre preferi Z, pois eles são alemães. Era a música típica das festas de garagem dos rapazes mais velhos. Nos meus 11, 12 anos, era um verdadeiro acontecimento entrar numa destas festas. E eu entrei. O lugar era uma loucura. Música em altos berros, ambiente muito escuro, psicadélico, com luzes de cor, muitas cores, e os flashes de luz negra e branca de um strobe lighter. E sabes que música estava a tocar quando passei a porta da garagem e entrei nesta primeira festa? O incrível Marlies. A rodar em vinil. Fischer Z, Marlies. I told them I take photos for this magazine. They let me in to see you comb your hair. We'll be right back. 20 horas 44 minutos, ou agora 45, faltam 15 minutos, já pouco é 16, faltam 15 minutos para o final da nossa edição do Entre o Tempo e o Tudo, aqui no Canal 1. Volto a recordar que por volta das 9 horas fecham as portas das urnas e acaba-se a possibilidade de se votar pelo Remain ou pelo Leave, isto é, pela permanência ou pela saída do Reino Unido na União Europeia. Volto a recordar, na Antenob Informação vamos acompanhar a par e passo o desenrolar destes acontecimentos com a emissão vivo sempre que se justificar. Por agora, os últimos 4 temas desta edição vão ser, na sua maioria, estrangeiros. E para finalizar, claro, a exceção à regra, uma artista com a qual ainda não trabalhamos. Vamos chegar para já com música de Major Lazer, chama-se Light It Up, a música. Logo depois, tempo para ouvirmos Flowrider com My House, Tini Tempa com Zara Larsson, Girls Like It, e por fim, Dia de Folga, música da cantora Ana Moura. Para quem vive o São João, amanhã vai ser mesmo isso, dia de folga, ou quiçá, de comer novamente sardinhas e febras entrecosto e outras que tais. A todos então uma ótima noite, até amanhã. Ah, sim, porque amanhã vai haver na mesma Entre o Tempo e o Tudo aqui no seu Canal 1. Uma ótima noite e até amanhã às 17 horas.

Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rep, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with a man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like? That's me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting broke before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back, like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, looking into Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. What the girls like? Pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes I don't like, need your money for my friends. But it goes I'm like, an 8 or a 9, I'm a 10. But it goes what's like, call to your Wi-Fi again. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar, fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta. É dia de folga, sem pressa de ar invencível. Sai a saltos, rima, pode ser a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não muda. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal. Na cozinha está o esposo de avental. Cada dia uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer.